Você tá vendo só do jeito que eu fiquei, que tudo ficou uma tristeza tão grande nas coisas mais simples que você tocou. Nossa casa, querido, já estava acostumada guardando você. As flores na janela sorriam, cantavam por causa de você. Por favor, somos a vida, o sonho, nós somos o amor. Entre, meu bem, por favor, não deixe o mundo mal vez, me abrace simplesmente, não fale, não lembre, não chore, meu bem. Simplesmente não fale, não lembre.